Ele não mexeu um dedo para me ajudar. Querida Julie, não compreendo sua irritação, por mais que eu não terei iniciativa de lhe ajudar a guardar as decorações do Halloween no sótão. Por que não pediu a ajuda dele? Há em você, talvez, uma teimosia discreta que prefere sofrer a pedir ajuda. Se for o caso, isso é péssimo, pois a impede de fazer uso de um dos melhores recursos à disposição das mulheres, o apelo ao senso de cavalheirismo que há nos corações da maioria dos homens, embora esteja muitas vezes escondido sob uma espessa crosta de egoísmo. É claro que é sempre uma bênção viver com uma pessoa tão atenta às suas necessidades, a ponto de oferecer ajuda espontaneamente, mas você não pode esperar que Michael seja sempre assim. A falta de iniciativa e de atenção da parte dele pode ter sido mero cansaço após um longo dia, e não egoísmo. Você já me disse muitas vezes que ele, como todos os homens dignos de tal nome, fica mexido quando diz o quanto precisa dele. Se eu fosse você, naquela ocasião, teria dito: querido, não consigo carregar essas caixas sozinha. Por favor, me ajude com elas. Tenho certeza de que ele teria ajudado. Não estou sugerindo que você finja fragilidade como um meio de manipulá-lo. Eu só acho que, se você pedir com sinceridade por ajuda, obterá dele uma resposta cavalheiresca. O motivo por trás disso é que, embora muitos homens pareçam brutos e insensíveis, eles são lá no fundo, em sua maioria, cavalheiros. Eles sentem que é sua missão ajudar aqueles que são fisicamente mais fracos, mulheres, idosos e crianças. Eles são capazes de atos heróicos, motivados pelo desejo de resgatar uma pessoa necessitada. Infelizmente, as atitudes grosseiras de algumas mulheres modernas provocaram danos graves a esse traço nobre dos homens. Muitos homens modernos, sentindo a verve competitiva das mulheres, concluíram que, se as mulheres estão adotando vícios masculinos como agressividade, brutalidade e rudeza, ter um comportamento cavalheiresco diante delas perde o sentido. Creia-me, você não se arrependerá se, em vez de competir, colaborar com os homens e apelar ao seu caráter nobre e cavalheiresco, com carinho, Lily.